pode abençoar, trazer bênção pra você, te fazer muito feliz. A palavra tem poder, mas também pode amaldiçoar. Se profetizares maldição, maldição então. O amor de Jesus. Então tenha cuidado com a boca, cuidado com a língua, cuidado com o que falar. Então diga palavras de consolo, palavras que transmitam o amor de Jesus. Abençoar, trazer bênção pra você, te fazer muito feliz. A palavra tem poder, mas também pode amaldiçoar. Se profetizares maldição,